strada, terra di amor e promesse, toda verde, toda nossa, di carinho e coração. Na noite quente e luarada, o sertanejo está sozinho e vai cantar pra namorada no lamento do seu pinho. E o sol que nasce atrás da serra, à tarde em festa rumoreja, cantando a paz da minha terra. Na toada sertaneja, este sol, este luar, estes rios e cachoeiras, estas flores, este mar, este mundo de palmeiras, tudo isto é teu, oh meu Brasil, Deus quem te deu. Ele por certo é brasileiro, brasileiro.